E aí, e aí? Além da loucura, é a tropa, é o bicho. Eu sigo sem querer provar nada. Comunidade aqui conhece a minha caminhada. Eu nunca tirei nada de ninguém. Aprendemos isso bem, me virei e já vendi umas paradas. Minha mãe disse na volta nós comprar, mas eu já sabia. Hoje eu não crio expectativa. Só sei que eu entrei nessa corrida no chão de terra batida. O suor cicatrizou minhas feridas. Nós crescemos cercados de louco que invejam o pouco, mas eles não aguentam ver sangue. Por isso muitos sabem teu rosto, mas tu conhece o de poucos na multidão. Hoje tu é aquele que é grande. Ninguém nunca subiu minha subida, pagaram minhas contas, mas eles querem roubar minha onda. Mas dos tapas que eu levei e dos não que eu já ouvi, com nada na geladeira, nenhum deles estava aqui. É tipo já nascer cancelado. Neguinho, nós nunca precisou ser chancelado. Realidade é que nós nunca nem quisemos ser legal na opinião. Se tu não gosta de nós, é só pegar, vai ficar. Sempre com os pés no chão, eu sigo consciente. Pode até prender o corpo, não calar a voz. Porque não deixamos rastros, deixamos semente. Desde sempre acostumados a ser nós por nós. Não sou comedor de prima, de anã e nem de fã. Tô mais pra comer na porrada, os filhotes de Gugus Clan. Cês parecem tá vivendo a síndrome do Peter Pan. Na internet até popô, na rua até o cabelo bambam. Pro meu jeito e pro meus fãs, vou dar um conselho de amigo. Sai um pouco do Twitter e começa a ler um livro. Pra entender que minha vitória, ela nunca foi vingança. Minha vitória é o resultado apenas da lei de Newton. Tu vai dormir Neymar quando tu acorda até Neilton. Tô fazendo show em estádio, eles me chamam de Denilson. Se eu tenho uma na agulha e só 9 no pente, pra que eu vou arrumar mais de 10 inimigos? O pai é de direita, o filho ele faz direita. A mãe me manda em direto, eu deixo os conservador puto. Esse ano o meu disco fode tanto com o sistema. Eu vou lançar em plataforma de conteúdo adulto. PM é meu reduto, se é nosso eu quero tudo. Da ladeira ao viaduto, ainda é tudo nosso. Sustenta tuas mancadas e vê se morre como um homem. Que eu não vou ter remorso quando pisar nos teus cornos. Foda-se as correntes e o preço do teu relógio. A bolsa da Louis Vuitton ou tênis mais caro da Nike. Não importa o que tu tens, se tu vive igual mendigo. Em frente a Biscoitolândia implorando por um like. Por todas as cidades, câmeras olham pra mim. Se por acaso eu marcar, vão pedir pra ver no VAR. A morte no campinho tá me chamando pro X1. Minha mãe orou assim e pedindo pra que eu não vá. Eles montam uma Troia em lugar que eu não vou passar. Botam um banquete numa mesa que eu não quero nem olhar. Dona Sônia não tem nem por que se preocupar. Que eles podem até tentar, mas pra pegar vai ficar. Minha mãe, sempre com os pés no chão, eu sigo consciente. Minha mãe, pode até prender o corpo, não calar a voz. Minha mãe, porque não deixamos rastros, deixamos semente. Minha mãe, desde sempre acostumado.